死的脉，无一分家修essa nova de amor, pois o brilho da estrela é de luz sem igual. Ao louvores de gozo, há promessas de paz, pois no berço em Belém dorme o rei divinal. Nos fulgores da estrela, mensagens dos céus que nos homens despertam imenso prazer. Cada lar se bendiz e proclama esse bem, anunciando às nações o divino querer. Repetir com mil graças a Deus pelo sangue.